acontecerá nada do que vocês têm medo. Acontecerá coisa muito pior. Tinha esperança, ficou no passado. Calculo tudo, não posso ser falho. Eu tenho um sonho, é isso, o caixão. Já não ligo mais pra nada, culpa da depressão. Carregam o móvel laqueado.